Cesa loirinha, vem cantar essa canção. Sou MC Boni, vou tocar seu coração. Linda morena do cabelo cacheado, sou MC Fisk, quero ser seu namorado. Uou, uou, uou, vamos viajar pro auge da emoção. Vou convidar as gatas para vir dançar nessa festa maneira com satisfação. Toda massa funkeira vai extravasar e dançar com harmonia, paz e amor no coração. Embalar com alegria pra fazer a união. É tão lindo as galeras promovendo um festival, sacudindo numa boa e zoando na moral. Ah, odisseia do funk vai surgir. Só é preciso imaginar. Pois é, então feche os olhos pra curtir e deixe o corpo balançar. Se requebrar nos versos do poema é uma sedução. Menina dos meus olhos, luz do meu olhar, eu faço qualquer coisa por essa paixão. Para todos os brotinhos aí dentro do salão, nós deixamos mil beijinhos no fundo do coração. Se você quer vir com a gente, deixa a tristeza pra lá. Entra nessa aventura.